Boa tarde, caros colegas e convidados. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Ah, debate à segunda-feira, extraordinariamente. Geralmente os nossos debates são às sextas-feiras. Hoje teremos como tema a apresentação dos resultados do estudo sobre distribuição de rendimentos, que será apresentado pelo professor e economista Manuel Alves da Rocha. Desde já agradecer a sua presença por partilhar connosco, ter tirado alguns minutos do seu tempo para partilhar connosco um pouco daquilo que foi esse estudo e não só. Dizer que vamos aproveitar também para bombardeá-lo dentro, à volta sempre, da distribuição dos rendimentos e etc. Tá bom. Obrigada, doutor. Se puder, muito obrigado. Citar algumas palavras. Ok. Antes de começarmos, então, eu gostaria de fixar o tempo. Okay. Um tempo que seja útil para vocês e que seja razoável para mim. Eu tenho uma reunião interna no SEI que por volta das 4:30 e portanto tenho que lá chegar e ainda há tempo de se fazer essa reunião. Porque o tempo de facto é, e vocês também devem ter esse problema, é um fator que escasseia em muitas das nossas atividades. E como tal temos de tentar rentabilizá-lo ao máximo. Este trabalho que nós estamos a fazer no SEIC é um trabalho que está praticamente no fim, embora ainda não tenhamos as conclusões mais ou menos definitivas, e surgiu, aliás há outros projetos de pesquisa que estão um bocado na sequência ou no contexto desta preocupação que nos surgiu inicialmente, de tentar saber para onde é que ia tanto crescimento económico. Angola cresce ou cresceu a taxas muito elevadas e, no entanto, os índices de desigualdade, aqueles que são conhecidos, inclusivamente o índice de desigualdade que está no próprio IBEP, que é um trabalho oficial do governo, sobre o qual há muitas dúvidas quanto aos indicadores que ali estão, nomeadamente quanto à taxa de pobreza, e pretendemos saber de facto se havia projeção deste intenso crescimento económico no desenvolvimento em matérias de natureza social, em termos de repartição do rendimento nacional, como é que isso está, se de facto o crescimento económico criou assim tanto emprego como aquele que oficialmente se dizia, e na base desta preocupação surgiu este trabalho que se intitula Salários e Distribuição do Rendimento, o caso de Angola. Portanto, o caso de Angola vem um bocado entre parênteses porque também quisemos fazer uma pesquisa teórica sobre esta matéria da distribuição do rendimento. Como é que são as teorias à volta da distribuição do rendimento, que tipo de situações é que existem por esse mundo fora em termos de repartição do rendimento. Portanto, aproveitámos também a oportunidade para ter uma componente teórica, de investigação teórica muito forte, e então depois fazer a aplicação em Angola. Eu devo dizer que a premissa de partida, que era o elevadíssimo crescimento económico, que nós estimámos entre 2002 e 2008 em 17% ao ano, e lembram-se que estas cifras fizeram com que em muitos discursos oficiais, e não só, e mesmo algumas instituições internacionais, considerassem que a economia angolana era a que mais crescia nessa altura. Foi um período em que isso fez furor aqui nos jornais oficiais, nos discursos oficiais, e acabou por vingar ou por ser aceite. E agora, com a publicação das contas nacionais de Angola, que foi uma das bases para este trabalho, afinal chegou-se à conclusão que nada disso é verdade. Não sei se o governo irá fazer alguma leitura, porque as contas nacionais, que não tínhamos até agora, são, digamos, o retrato fiel do sistema económico em qualquer país. As contas nacionais são elaboradas na base de informações provenientes das empresas e provenientes das famílias, sobre as mais diversas variáveis macroeconómicas e não só, e, portanto, aquilo é a realidade. A não ser que, evidentemente, as próprias empresas tenham fornecido informação falseada. O que não é crível, na medida em que as empresas têm que ter uma contabilidade organizada. E essa contabilidade tem que seguir o Plano Nacional de Contabilidade. E, portanto, aí, enfim, não quero dizer que sejam verdades absolutas as contas das empresas, mas, enfim, é uma base na qual temos de acreditar. E essa base dá justamente agora informações bem diferentes daquelas que eram oficiais. Afinal, nesse período, a economia de Angola não cresceu nada a 17%, cresceu a 12,5%. O que, apesar de tudo, é significativo. Uma economia crescer a 12,5% em qualquer parte do mundo é expressivo. Manteve essa taxa, segundo as contas nacionais, justamente entre 2003 e 2008. Porque em 2009 sobreveio a crise financeira e económica internacional, que teve também implicações importantes no PIB de Angola. As contas nacionais permitem também chegar a números do emprego, do desemprego e das respectivas taxas diferentes dos números oficiais que até aqui conhecíamos. As contas nacionais permitem também contabilizar um prejuízo entre 2008 e 2009 da economia angolana por força da crise financeira internacional, duas a três vezes superior aos dados que oficialmente na altura foram dados. Ou seja, nós agora, a partir das contas nacionais, e isto vem a propósito de ter sido agora uma base e que nós temos que reajustar os cálculos que foram feitos, que através das contas nacionais passaremos a ter apenas uma única economia. Ninguém agora pode ler a economia de Angola dizendo que, segundo o que eu penso, é assim, o FMI diz que é assado, o Banco Mundial diz que é cozido. Agora não, temos as contas nacionais que foram elaboradas, as contas nacionais explicam a metodologia que foi utilizada, e é uma metodologia universalmente consagrada, não há dúvidas quanto a isso, e, por consequência, temos agora um único retrato da economia nacional. As contas nacionais vão de 2002 a 2010, e é para continuar. Evidentemente que agora aguardamos que, sei lá, eventualmente no final deste ano já possamos ter as contas nacionais 2011 e 2012, porque há aqui sempre um desfazamento, ou um lag, o que é normal. E, portanto, é um documento que, quem quer conhecer a economia de Angola, quem quer fazer estudos sobre a economia de Angola, vai ter que recorrer ao mesmo. O trabalho que nós estamos a fazer, e parte desse trabalho é que é objeto desta minha conversa convosco, tem duas componentes. A segunda componente que eu vou referir, nós ainda estamos a pesquisar números, estamos com os orçamentos do Estado e os relatórios de execução financeira do Estado em cima das nossas mesas para apanharmos mais informações para nós tratarmos de forma adequada esta segunda parte do trabalho. A primeira parte, que é essa que vai ser objeto, tem a ver com aquilo que na teoria se chama a repartição primária do rendimento nacional, ou também a chamada a repartição funcional do rendimento nacional. Como sabem, o processo de crescimento de qualquer economia tem que ter fatores de produção envolvidos nesse processo de crescimento, no processo de produção. Os fatores de produção são essencialmente três, muito embora possamos desdobrar cada um deles em aspectos mais finos, tal como a tecnologia, o capital humano, a produtividade geral dos fatores incorporada nos três fatores de produção, mas de um ponto de vista essencial, básico, clássico, nós temos três fatores de produção: a terra, o trabalho e o capital. E estes fatores de produção entram no processo de crescimento sob determinadas proporções. Há processos de crescimento que utilizam comparativamente mais trabalho, há outros que utilizam comparativamente mais capital, e, consequentemente, esta diferenciação relativa na sua participação vai determinar também o quanto é que estes fatores de produção vão receber depois de se ter consumado o ciclo produtivo. E é isto a que se chama a repartição primária ou funcional do rendimento. Mais adiante, vocês vão verificar que, de facto, há uma assimetria muito grande entre o global do rendimento nacional que vai para os trabalhadores através dos salários e o rendimento nacional que vai para o capital e a terra, que nas contas nacionais está designado por excedente bruto de produção. Portanto, as próprias contas nacionais não foram capazes de desdobrar todo este valor em rendimentos juros, por exemplo, lucros e outras modalidades de remuneração do fator capital, rendas, e do fator terra. E vão justamente verificar que há uma desproporção muito grande. Quando, neste nosso trabalho, nós fomos ver o que é que se passava ao nível de outros países, com níveis mais elevados de desenvolvimento do que aqueles que nós temos, e, na verdade, a participação do fator trabalho na distribuição do rendimento nacional é no mínimo 50%. No nosso caso, o fator trabalho recebe apenas, em termos de rendimento nacional, cifras em torno dos 25% a 30%. Nós iremos ver mais adiante. E neste trabalho há também uma questão que refletimos no trabalho e nos resultados que agora vamos divulgar, que tem a ver com os modelos de repartição do rendimento, ao nível da repartição funcional, da repartição primária do rendimento. Porque a chamada repartição secundária do rendimento tem outras vertentes, tem outras valências, que pode mexer com os impostos, pode mexer com uma questão que já vem no Orçamento Geral do Estado de 2014 e creio que também já vinha no Orçamento de 2013, que é o rendimento social de inserção, que é o Bolsa Família, um bocado à semelhança daquilo que está a ser feito no Brasil. Mas isso são aspectos que visam corrigir o que se passa primariamente em termos de uma repartição do PIB ou do rendimento nacional pelos fatores de produção que foram envolvidos no processo de crescimento económico. E então, nesta perspectiva, nós só temos dois modelos de melhorar a repartição do rendimento, a repartição primária do rendimento. Um modelo é pela via do emprego e outro modelo será pela via da produtividade. Este modelo que tem ali centrado o emprego funciona justamente no pressuposto de que quanto maior for a taxa de crescimento do emprego, portanto, quanto maior for o número de empregos criados, tudo o resto permanecendo constante, maior será a possibilidade de o trabalho, o fator trabalho, participar da distribuição do rendimento nacional. O que é lógico, o que é simples. Nós depois identificámos ali aspectos relacionados com a criação de emprego, e vocês podem ver ali aspectos. O PME são pequenas e médias empresas, que, como sabem, são as empresas que, teoricamente, apresentam maior capacidade de criação líquida de emprego. E, portanto, está ali relacionado com esta variável emprego no centro deste modelo de melhorar a repartição do rendimento primário, do rendimento, a repartição primária do rendimento nacional. Temos ali também uma questão relacionada, que é a produtividade. Temos outra variável relacionada, que é o mercado informal. Uma outra que tem a ver com a migração, com as migrações, a migração da população. E depois temos também ali variáveis que podem ser afetadas com, através deste modelo, partindo do princípio de que este modelo gera maior criação de emprego. Uma das variáveis é, de facto, a pobreza. Uma das vias que, através da qual se pode influenciar a redução da pobreza, é reduzir a taxa de desemprego dos países, das economias. Mas esta variável emprego está também relacionada com, vejam ali do lado esquerdo, superior, naquela bola, naquela circunferência, a criação de uma procura efetiva interna. E, na verdade, quando a gente fala em diversificação da economia nacional, eu devo já adiantar que o processo, o que foi feito até agora não vale nada, não, e segundo as contas nacionais, que são as informações mais fidedignas, a estrutura económica de Angola em 2002 manteve-se em 2010, exatamente a mesma coisa. O peso da agricultura em 4-5%, o peso do petróleo em 43%, o peso... O que é que mudou? A única coisa que mudou, e isso foi visível a partir de 2004-2005, foi o setor da construção. O setor da construção aumentou a sua participação relativa no PIB. A indústria transformadora mantém-se em 4%, e, portanto, não podemos rigorosamente, contra o discurso oficial, falar em transformações económicas estruturais em Angola. Entre 2002 e 2010, a estrutura manteve-se inalterável. E é por isso que nós aqui neste modelo, quando fazemos a apreciação teórica deste modelo e tentamos ver as implicações em Angola, falamos na criação de uma procura efetiva interna. Quanto mais elevado for o emprego, maior será esta procura efetiva interna, e esta procura efetiva interna é fundamental para que o lançamento de novas atividades económicas, novas atividades produtivas nos vários setores de atividade possam ser rentáveis, porque se não houver quem compre esses produtos ou use esses serviços, evidentemente que não haverá recuperação do investimento e não haverá valor agregado, não se criará valor, não se incrementará o valor global da economia. A seguir está um gráfico, podemos ver, que tem justamente que ver se realmente um modelo centrado no emprego é um modelo válido, é um modelo que merece uma reflexão em termos da sua potencialidade de melhorar a repartição do rendimento. E teoricamente é fácil, de facto, de compreender, aceitar e explicar que, na base do emprego, de um incremento sistemático do emprego, se pode melhorar as condições de vida, se pode reduzir a pobreza, se pode criar internamente uma massa crítica de procura necessária para conferir rentabilidade às atividades económicas. Do ponto de vista prático, temos que ver se realmente em Angola, e este gráfico refere-se a Angola, lá está o período das contas nacionais, 2002 até 2010, e os valores que ali estão são as taxas anuais de variação do emprego, significando, pura e simplesmente, que, de facto, o crescimento económico tem sido aparentemente um crescimento económico feito muito na base de atividades intensivas em capital, porque a taxa de criação de emprego na economia angolana tem sido relativamente reduzida, 2,8%, devia ser mais. Para uma economia relativamente já estabilizada, diversificada, uma taxa de variação do emprego, uma taxa anual de variação do emprego, desta, e isto é em termos reais, não se esqueçam, estamos a falar de uma variável emprego que é dada em quantidade. Não há, a valorização do emprego passa pelos salários, que mais adiante também iremos ver. Baseado nos números das pessoas empregadas, não? Valor do salário? Não. Isto é taxa anual de variação do emprego. Do número de pessoas empregadas de ano para ano. De ano para ano. E, portanto, são, na verdade, taxas relativamente baixas. A gente esperava mais. E eu queria dar nota ali. Eu já pedi uma reunião com o diretor do INE. Não sei se é diretor. diretor-geral, do diretor do INE, o Camilo Seita, porque eu já estudei e estou ainda a estudar as contas nacionais, que saíram, foram lançadas recentemente, e há algumas questões que eu não consigo perceber. E, portanto, necessito que alguém do INE me explique. Partindo justamente da questão de que temos de acreditar nas contas nacionais. Se a gente ler nas primeiras páginas a metodologia, temos que acreditar nas contas nacionais. Reparem ali, em 2008, a taxa de variação do emprego em Angola foi de 2,8% relativamente a 2007, e em 2009 foi de 3,5%. E 2009 foi o ano de crise em Angola. A taxa de crescimento do PIB em 2009 em Angola foi de 2,4%. Portanto, como é que, tendo a economia regredido de 2008 para 2009, em 2008 a taxa de crescimento do PIB foi de 13,8%, e em 2009 foi de 2,4%, como é que, havendo esta regressão de 13,8% para 2009, a economia foi capaz de criar postos de trabalho que representam uma taxa de variação de 3,5%. Portanto, ainda há, ao nível das contas nacionais, várias inconsistências, várias incoerências. Outra que eu descobri foi relativamente ao emprego criado no setor petrolífero, que toda a gente sabe que este emprego andará à volta de, anualmente, e ele não varia muito, andará à volta de 15 mil pessoas, 16 ou 17 mil pessoas. E repentinamente nas contas nacionais estes 17 mil passam para 64 mil, ainda que nós juntemos, mas não é o que está escrito nas contas nacionais. Nas contas nacionais a atividade refere-se à extração de petróleo e gás e refinação de petróleo. Portanto, não estão lá metidos os serviços petrolíferos, porque eu já ouvi várias vezes o ministro dos petróleos dizer que, e uma das vezes até foi lá no SEI, que foi na Universidade Católica, que nós tínhamos de corrigir o número do emprego no setor petrolífero juntando os empregos ou os empregados nas atividades que prestam serviço, serviços petrolíferos, mas mesmo assim passar de 17 mil para 64 mil é muito. E eu, portanto, tenho que ir esclarecer isto junto do INE, que é para poder perceber, ou se há alguma gafe, se há algum engano ali. A seguir temos uma outra modalidade de melhorar a repartição do rendimento, que é um modelo centrado na produtividade. E, como sabem, portanto, temos ali o centro deste modelo, é de facto a produtividade. E, como sabem, esta é uma questão de grande discussão na Europa neste momento. Os países que estão a ser intervencionados pela Troika, Portugal, a Grécia, sobretudo, a Irlanda aparentemente já saiu, são países que se debatem com problemas de produtividade e de competitividade. E então, a forma que se tem utilizado para tentar aumentar a produtividade e melhorar a competitividade tem sido, uma vez que estes países perderam os instrumentos essenciais, ou alguns dos instrumentos essenciais para aumentar a competitividade, que foi a taxa de câmbio e a taxa de juros, a solução que foi encontrada para aumentar a produtividade foi despedir trabalhadores. Como a produtividade, no seu conceito mais simples, é o quociente entre o valor agregado da economia e o número de trabalhadores, despedindo-se trabalhadores, diminui-se a base, diminui-se o denominador e, portanto, pode-se, em termos numéricos, aumentar a produtividade. Mas, sobretudo, ela tem sido tentada, o aumento da produtividade, pelo aumento das horas de trabalho. Como sabem, em Portugal foi publicada a legislação para aumentar as horas de trabalho não só dos funcionários públicos, como também dos trabalhadores das empresas privadas, e a competitividade tem sido atacada pela via da desvalorização salarial, portanto, pela liberalização do mercado de trabalho, É por isso que esta matéria em Angola tem que ser muito bem refletida, e nós neste estudo fazemos algumas referências a estas propostas que existem em Angola de uma maior flexibilização do mercado de trabalho, no sentido de promover a criação de maior emprego. E, portanto, é isto que, na verdade, este modelo sugere. É um modelo que apela a uma qualificação elevada de recursos humanos, é um modelo que apela à internacionalização das economias, que apela à modernização dessas economias e, portanto, através de incremento da produtividade, pode-se aumentar a competitividade e, portanto, pela via dos recursos humanos qualificados, porque este modelo é um modelo apelativo de quantidades enormes de recursos humanos qualificados e, naturalmente, que, vejam ali a outra seta, isto vai ter implicações necessariamente na existência de um salário decente. Portanto, enquanto que no modelo anterior a maior participação do fator trabalho no processo de repartição do rendimento era feita pela via da criação de emprego, neste modelo é feito pela via do salário. Um salário decente, porque é um salário que tem de corresponder a níveis crescentes e mais elevados de produtividade, permitidos por uma maior qualificação dos recursos humanos. Aplicando esta perspectiva à Angola, há duas conclusões aqui. Angola é um país com uma produtividade muito baixa. A produtividade do fator trabalho em Angola é muito baixa. E os números já estão corrigidos, porque mesmo nós no SEIC estávamos a utilizar, na base de informações oficiais, evidentemente, que nós íamos buscar aos relatórios de execução dos programas económicos do governo, portanto não era nada inventado por nós. Nós tivemos de corrigir substancialmente os valores da produtividade e, na base das contas nacionais, como irão ver, em 2010, a produtividade média do trabalho em Angola era de 15.500 dólares. Compreendendo-se assim os enormes receios que a classe empresarial angolana tem de competir na SADC. Com estes níveis de produtividade, seguramente que a competição na SADC será feita em enorme prejuízo de Angola. A questão está em saber, então, o que é que se fez até agora? O que é que se fez até agora? E podemos passar, de facto, ao outro gráfico, creio eu, que exatamente, aí temos a produtividade média de trabalho em dólares em Angola, entre 2002 e 2010. E, portanto, a gente tem, de facto, de perguntar o que é que temos feito. Naturalmente que entre 2008 e 2009 houve uma quebra substancial devido à crise. Houve empresas que tiveram que reduzir substancialmente a sua atividade porque não tinham procura interna e por aí fora. Portanto, o que é que se tem feito, afinal? Porque se a gente olhar para o Orçamento Geral do Estado, olharmos para várias iniciativas do Governo, temos que necessariamente concluir que o Governo, aparentemente, tem feito uma boa parte do seu trabalho de casa. Tem andado nas infraestruturas. Podemos questionar a qualidade das infraestruturas, mas elas aí estão, com buracos. Ainda hoje eu via num dos semanários uma fotografia, e eu ainda fiz, a semana passada, esse trajeto, fui até Dalatano, e passei por esse buraco. Só que, como íamos devagar, conseguimos contornar o buraco. Portanto, há um semanário que diz que, o semanário angolense, julgo eu, que dá justamente conta de que existe uma grande cratera numa estrada que tem, que é 2 anos, 3 anos. Este é outro problema, não é? Mas pronto, o Estado tem feito essas infraestruturas, mas aparentemente não tem assegurado a sua qualidade. O Estado tem tentado, através de programas tipo Angola Invest, Fundo de Apoio ao Empresariado Nacional e outras iniciativas, tem tentado ajudar o empresariado nacional. O Angola Invest, eu lembro-me que é um programa que tem, ou que teve inicialmente, uma verba de 1.500 milhões de dólares. Não é brincadeira, 1.500 milhões de dólares, e é um programa, sobretudo, de apoio às pequenas e médias empresas. O Presidente da AIA agora chama-lhe micro, pequenas e médias empresas, que são empresas que podem fazer investimentos de um investimento de 2, 3 ou 4 milhões de dólares para uma pequena e média empresa já é um investimento significativo. Portanto, onde é que andará o dinheiro? O que é feito do dinheiro? E portanto, do meu ponto de vista em particular, eu acho que a principal responsabilidade por esta situação é dos empresários angolanos. Eles continuam a ser empresários com uma cultura paternalista, estão sempre à espera que seja o Estado a fazer tudo. A entrada em vigor da nova pauta aduaneira é o exemplo mais acabado deste grande receio dos empresários nacionais em competir na SADEC. Têm medo, têm receio, e portanto há que proteger a economia nacional. Mas em 1999, quando a engenheira Albina Assis era ministra da Indústria, ela criou um grupo de trabalho do qual eu fiz parte, e para se fazer um estudo sobre o que é que aconteceria em Angola se, na altura, ainda não tínhamos a paz, Angola subscrevesse o protocolo de livre comércio na SADEC. Um protocolo apenas. Não era, como é o caso agora, de Angola ser uma parte integrante da zona de livre comércio. Eram situações diferentes. E o estudo foi feito, o estudo chegou à conclusão que havia uma categoria de bens e serviços que em Angola tinham competitividade, não haveria grande receio, mas a maior parte dos bens e serviços tinha problemas de competitividade com os outros países da SADEC. Mas o importante a assinalar deste trabalho é a agenda. A engenheira Albina Assis, nesse grupo de trabalho, formulou uma agenda, o que é que tinha que se fazer para que Angola pudesse melhorar a sua competitividade. E estava lá tudo, ao nível da energia, ao nível da água, ao nível das infraestruturas. Havia uma agenda, um rolamento de coisas que deviam ter sido feitas. E aparentemente nada foi feito, porque Angola já declinou ser parte da zona de livre comércio em 2015, já tinha declinado ser parte em 2012, e vamos assim avançando sem, na verdade, a economia nacional ter condições mínimas para ser uma economia de pleno direito da zona de livre comércio. E, na verdade, um dos aspectos é esta baixa produtividade. Podemos então seguir o que é que temos a... Ora bem, este gráfico, o que aqui está, é um gráfico que vai fazer parte dos resultados deste trabalho, mas este gráfico já está no nosso relatório económico de 2012, e faz parte do capítulo do relatório económico de 2012, intitulado Os Desafios do Crescimento Económico em Angola até 2017. Mas nós retomamos este gráfico porque ele simboliza a folga para que o país possa crescer e possa, então, através desta folga, conseguir uma margem de criação de rendimento nacional adicional para melhorar a distribuição. Este gráfico foi elaborado tendo na nossa mente o seguinte, tendo na nossa mente o slogan do MPLA, crescer mais para distribuir melhor. E então nós quisemos justamente ver se até 2017, que é quando acaba a legislatura, se o país ia crescer, na verdade, mais, e que capacidade é que tinha de distribuir melhor. O MPLA chama-lhe de distribuir melhor, mas eu acho que nós temos é que distribuir, para além de distribuir melhor, temos que distribuir mais também. Porque aquilo que se distribui, de facto, é pouco. E conforme vos disse, do rendimento nacional, apenas 25% a 30% vai para o trabalho. E, no fundo, trabalhadores é a maior parte são a maior parte dos cidadãos. Ora, este gráfico, reparem, a linha vermelha é a taxa real de crescimento do PIB até 2017. Portanto, vejam que, depois de 2009, a nossa economia não vai ter uma capacidade de crescer anualmente mais do que 5%. É o que ali está? Vejam que a linha vermelha toca aquela linha paralela ao eixo das abscissas daquele gráfico, nos 5%. E em azul e em barra está a taxa de crescimento da população. Que há ali um erro na taxa de 2017. E, portanto, vejam que a taxa de crescimento da população está... Vamos a ver agora com o censo é que nos vai dizer também o que é a realidade. Nós temos estado a trabalhar com a taxa de crescimento da população, que é do Unicef, que é do PNUD, que é mesmo do Banco Mundial e do FMI, que é uma taxa em redor dos 2,7% ao ano. Portanto, reparem que quando a gente fala em repartir o rendimento, temos que ver o que é que sobra. A economia cresce a 5%, a população cresce a 3%, o que é que sobra para repartir? 2%. Ora, sabendo que o sistema, o mecanismo de repartição do rendimento em Angola é muito desigual, aquela margem de 2%, segundo as nossas contas, dão um incremento anual no PIB por habitante de $200, apenas de $200. Ora bem, tendo em conta que de facto os mecanismos de distribuição do rendimento são desiguais, o índice de Gini andará à volta de 0, segundo o IBEP 0,55, segundo o Banco Mundial à volta de 0,6, portanto 0,55 ou 0,6, não importa, é um índice de Gini que expressa de facto uma muito desigual repartição do rendimento nacional. E portanto ficamos de facto com esta dúvida de como é que o slogan do partido que está no poder vai ter concretização prática, porque não vai crescer muito mais. Aquela fase que o SEIC chama a mini idade de ouro do crescimento económico de Angola, que era uma mini-idade, nós vamos já ter que ratificar isso, criada na base das informações oficiais anteriores e não na base das informações das contas nacionais, que, conforme já vos disse, a taxa de crescimento baixou significativamente. Portanto, como é que vamos, não vamos crescer muito e, mantendo-se o mecanismo de repartição do rendimento, claro que também não vamos distribuir nem mais nem melhor. E o discurso do Sr. Presidente da República na Assembleia sobre o Estado da Nação foi perfeitamente clarificador de que não vão haver grandes alterações no modelo de repartição do rendimento, porque ele voltou a falar na acumulação primitiva, na necessidade de Angola ter uma classe média forte em termos de dinheiro, porque só assim nós nos poderemos opor ao poderio do capital estrangeiro, e portanto isso configura justamente que aquela margem de $200 de incremento do PIB por habitante por ano vai acabar por ser absorvida por quem já faz parte do círculo restrito de repartição do rendimento. Vamos ver agora outro gráfico. E creio que este já terá a ver com a tal repartição primária do rendimento nacional. Portanto, como é que isto é feito? É feito na base das contas nacionais. E as contas nacionais têm, na parte dos rendimentos, remuneração dos empregados, têm os impostos líquidos, que é a diferença entre os subsídios que o Estado dá, as transferências, os subsídios, nomeadamente os subsídios aos preços dos combustíveis, e os impostos indiretos que nós entregamos ao Estado e que estão incorporados nos preços dos produtos. Tem o excedente bruto de exploração e tem uma outra variável, que é uma variável de diferencial, para se fazer os acertos. Portanto, se nós olharmos ali, aquilo está em percentagem do PIB, portanto, vejam que, de facto, a participação dos salários dos empregados, das remunerações dos empregados no PIB nacional, em 2010 foi de 23%. Quando, como eu já vos disse, noutras economias chega aos 50%. E nas economias mais desenvolvidas, a participação dos salários até ultrapassa os 50%. As economias nórdicas, a economia americana e, eventualmente, a economia canadiana, a participação dos salários é um pouco o inverso daquilo que aqui está. Há realmente uma maior participação do trabalho nos mecanismos de repartição desse rendimento. Volto a chamar a vossa atenção para as dúvidas que nós temos quanto ao ano de 2009, ao ano da crise, e como tal, as informações estatísticas têm que estar consistentes com o facto de ter sido um ano de crise. E reparem que, de 2008 para 2009, a participação dos salários no PIB aumentou de 20% para 27%, ou seja, 7 pontos percentuais. Como é que isto foi possível num ano de crise? Temos que ver, realmente, e é também sobre isto que eu queria falar no INE, porque as remunerações, na verdade, aumentaram, e como o PIB diminuiu de 2008 para 2009, é provável que, ou é perfeitamente aceitável, que realmente a parte dos salários no PIB tenha aumentado. Vamos ver agora um outro gráfico. Sim. Não, o tempo pode continuar, mas temos mais, não sei, mais 11 minutos até às 4 da tarde. Ok. Temos espaço de algumas questões. Está bem, ok, obrigado. Este gráfico é essencialmente o mesmo daquele que lá estava atrás, mas em números. Portanto, isto está em $1,000. Portanto, vejam que em 2010, o excedente de exploração, que tem a ver com os juros, os lucros, rendas e outras variáveis relacionadas com a exploração, com o exercício da atividade económica, foram avaliadas em praticamente $62 mil milhões, enquanto que o volume de salários distribuídos foi de $20 mil milhões. Há, portanto, aqui uma discrepância muito grande, enfim, não se sabendo, inclusivamente, se quanto daquele excedente bruto de exploração foi novamente investido na economia. Podemos baixar mais um gráfico. Ora bem, isto aqui é uma tabela muito preocupante. Eu não sei se também o será para os empresários. Este valor aqui, os valores ainda estão em kwanzas, eu não os converti em dólares. E, portanto, os valores estão ali em kwanzas, normalmente em kwanzas, são os salários médios mensais da nossa economia. Em 2010, o salário médio mensal da economia angolana era de 26 mil kwanzas. Qualquer coisa como $260. Em 2002 era de 2.800 kwanzas. Portanto, estamos, na verdade, perante salários bastante baixos, que, numa lógica da macroeconomia, podemos dizer que, se calhar, são os salários que é possível praticar tendo em conta os níveis de produtividade lá de trás. Porque não se pode aumentar salários para além dos ganhos de produtividade, senão a economia entra num processo inflacionista do qual pode ser difícil sair. Mas também este quadro é interessantíssimo devido às assimetrias dentro do sistema económico angolano. O salário médio na indústria transformadora era de 40.900 kwanzas em 2010. Vejam o salário nos correios e comunicações, 79 mil. Vejam no sistema financeiro, 270 mil kwanzas por mês. E vejam no setor do petróleo, 543 mil kwanzas por mês. Há realmente discrepâncias assinaláveis. Tem que se encontrar formas de debelar isto. Uma das saídas, uma das propostas, uma das vias é, de facto, a valorização dos recursos humanos. Não podemos continuar a ter um modelo, porque isto não nos conduz a lado nenhum quando a gente quando Angola se integrar na zona de livre comércio da SADEC. Isto não conduz a lado nenhum. Basear um modelo de competitividade em baixos salários está provado, está comprovado internacionalmente que é um erro crasso. Então, volta-se a colocar em cima da mesa, de facto, os processos que nós temos de valorização de recursos humanos. Como sabem, o Governo, através da Casa Civil do Presidente da República, elaborou, e ela foi concluída, creio que, o ano passado, elaborou um documento muito bom, um excelente documento, que se chama Estratégia de Valorização dos Recursos Humanos Nacionais. E é uma estratégia que vai até 2025. E onde estão identificadas todas as profissões que até 2025 serão estratégicas para o processo de sustentabilidade do crescimento económico. E há ali muitas surpresas, muitas surpresas. E está também feita a avaliação do lado da oferta de formação. As universidades, os institutos superiores, que formação é que estão a oferecer e o que é que podem vir a oferecer até 2025. E eu posso já dizer que três profissões estão altamente valorizadas nesta estratégia. A profissão do médico, do enfermeiro e do engenheiro. Não vamos lá encontrar os de direito, os de relações internacionais, os economistas como eu. Eu estou em vias de extinção. Os macroeconomistas estão em vias de extinção. Vamos encontrar gestores como uma profissão estratégica. O documento é extremamente interessante. Mas, como sempre, nós conseguimos obter no SEIC porque, como sabem, nós temos os nossos alunos que trabalham nos ministérios, são os nossos submarinos. E, portanto, eles são obrigados a dar-nos estes documentos, mas nós, por vezes, temos de fazer uma ginástica enorme para depois referir a fonte. Porque se referimos a fonte, vão perguntar, então, mas, pois o Alves da Rocha, conhece aqui no Ministério do Planeamento, foi fulano que deram o documento. E, portanto, nós queremos... Mas há uma versão resumida que está neste momento a ser trabalhada pelo Francisco, porque ele está a fazer uma pesquisa no domínio da diversificação da economia e está justamente a ver os casos da Coreia do Sul, da Malásia e da África do Sul. E como ele identificou que nestes países, para a diversificação da economia, foram países que elaboraram planos de desenvolvimento educacional há 30 anos, ele está justamente a tentar ver que tipo de profissões é que acabaram por sustentar o processo de diversificação destas economias. Portanto, temos aqui as assimetrias nos salários. A seguir vem um gráfico que nos dá os gráficos por vezes... Os gráficos por vezes dão uma ideia mais clara. Portanto, aqui têm, estão a ver aquela linha azul, é o salário médio no petróleo. A linha verde é no sistema financeiro. E tem havido um certo esbatimento no sistema financeiro, porquê? Porque o sistema financeiro, o sistema bancário em Angola, tem crescido bastante. Tem havido a abertura de novos bancos. Tem havido uma criação razoável de emprego. E, portanto, há uma maior competitividade no mercado de trabalho. E, então, a tendência tem sido para o abaixamento do salário médio no setor bancário. Aliás, hoje em dia as pessoas já se queixam que ir para um banco já quase que não vale a pena, porque esperavam encontrar salários de 3 mil ou 4 mil dólares por mês. E há pessoas que estão até a chefiar departamentos com salários equivalentes a 2.500 dólares. E vejam, a linha vermelha são os salários mensais na manufatura. Portanto, quer dizer, há aqui, de facto, desequilíbrios em termos de um processo consistente de diversificação da economia que tem que ser analisados, tem que ser denunciados, analisados e ver de que maneira é que eles podem ser ultrapassados. Temos um novo gráfico, julgo eu. Que é a comparação entre o salário médio e a produtividade média da nossa economia. E reparem que, apesar da produtividade média ser relativamente baixa, pelo menos em termos internacionais, quando nós comparamos a produtividade média nacional com o salário médio nacional, há ali, na verdade, um diferencial que, numa política global e convergente de crescimento sustentado da economia podia ser repartido pelo aumento dos salários médios nacionais. Porque há margem para isso fazer. Há setores onde a margem é muito maior, há setores, a agricultura não tem margem para repartir. Enquanto a agricultura não tiver taxas de crescimento muito mais elevadas e não houver uma política de apoio e de suporte decidido da parte do governo para os incrementos na agricultura, a agricultura é um setor que não tem esta capacidade de repartir a produtividade ou de ceder uma parte da sua produtividade para os aumentos salariais. E estamos a chegar ao fim. Vamos avançar. Bom, isto aqui é apenas uma tabela, não tem significado, também a pus aí. Isto aqui tem a ver com a intensidade de crescimento, a linha vermelha dá-nos a forma como a produtividade tem aumentado anualmente, em termos de índice, portanto é um aumento que se vai acumulando, e a linha azul é o índice de aumento, é o índice do salário médio, e nota-se que é esta contradição, que em 2009... Portanto, o 2010 não aparece no gráfico, eu tinha que o estender mais, que em 2009 há realmente ali uma contradição. Compreende-se a baixa do valor da produtividade, mas já não se compreende o aumento dos salários, porque se foi um ano de crise, a crise tinha que também se estender aos salários. E faltam apenas dois gráficos, eu não sei agora... Eu destaquei apenas este na indústria transformadora, que é um dos setores onde realmente sindicatos e associações empresariais poderiam discutir formas de repartir os ganhos de produtividade. Porque a indústria transformadora é um dos setores estruturantes da diversificação da economia, mas, conforme vimos naquele modelo de repartição do rendimento nacional centrado na produtividade, isto teria que ser feito com salários médios mais elevados, de modo a que aquela massa crítica de procura nacional pudesse ser garantida. E, finalmente, temos uma tabela que são as diferenças entre produtividade e salários médios. E, portanto, aquilo que eu vos disse, salários onde se pode, de imediato, melhorar a repartição funcional do rendimento nacional. Porque há ali, evidentemente, diferenças que poderiam ser, à semelhança daquilo que eu vos disse da indústria transformadora, poderiam ser postas em cima da mesa e discutir-se como é que se poderia fazer uma repartição dos ganhos de produtividade. Portanto, nós vamos divulgar estes resultados, eventualmente sob a forma de livro, no final deste mês, meados de abril, e seguramente que a DW será convidada a participar dessa cerimónia. E nós estamos a pensar ainda em organizar um workshop para o qual convidaríamos entidades governamentais, nomeadamente o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria, o Ministério da Economia, para nós apresentarmos também ouvir da parte deles que comentários é que têm a fazer sobre isso. Eu espero que, de facto, até lá nós tenhamos resolvido estes problemas de contradição de números. Eu espero bem que o INE nos saiba explicar porque é que isto acontece. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Vamos pôr em causa a sua reunião, não sei, mas queremos só roubar mais 10 minutos, 15 para algumas questões. Mãos no ar, já. Que a senhora Alonso, faz favor. Temos de agradecer ao professor Alves de Rocha para esta apresentação. Eu acho que para as nossas colegas do Programa de Luta contra a Pobreza, ou Rede contra a Pobreza, estas informações são realmente pertinentes e devemos ver realmente como algumas destas conclusões podem ser transformadas nas palavras simples, hein, para ser aproveitados mesmo na rede contra a pobreza urbana. Mas eu tenho duas perguntas. O senhor disse que uma dos sectores da economia que estava a crescer durante estes 10 anos é a economia de construção. E normalmente, nos outros países, nós sabemos que a construção é, além da agricultura, uma das principais, parece que é o segundo produtor do emprego, hein? Criador do emprego. Uma questão é se isto está refletido, hein, no crescimento angolano, ou se o fator de migração está a diminuir o impacto do potencial para este sector ainda contribuir para o emprego. E a segunda questão é só um esclarecimento sobre aquela questão da taxa do emprego. Não é taxa de emprego, é taxa de variação. Ok, podemos dizer a taxa de crescimento? Isso, okay. É a taxa de crescimento. Mas a minha entendimento é que em uns anos mesmo este crescimento não é menos do que o crescimento da taxa de natalidade, na taxa de população, do crescimento da população. So, a média, a volta, eu acho que não está muito diferente do que, em outras palavras, hein, a economia está a produzir realmente emprego para acompanhar mesmo só o crescimento da população. Isto é a minha entendimento, é certo? Não, é mais ou menos isso. É um pouco isso, dinho mais, mas não muito mais. Yeah. Mas aquele gráfico que eu vos apresentei aqui, daquela linha da taxa, sim, de crescimento do PIB até 2017, da taxa de crescimento da população, é uma aproximação, é um modelo que os economistas chamam de modelo de solo. Sim. Ou seja, uma aproximação àquilo que é chamado de estado estacionário das economias. O estado estacionário não significa que a economia deixou de crescer, o que significa que o rendimento nacional por habitante ficou relativamente estagnado, justamente porque foi compensado pela taxa de crescimento da população. E, portanto, aqui, de facto, nota-se isso. O que significa que, para que se crie mais emprego, ou para que se distribua mais rendimento, a economia tem de crescer acima dos 5%. Se não crescer acima dos 5%, isso não vai ser possível. Portanto, um dos caminhos seria a diversificação. Mas a questão à volta da construção. Sim, sim. Eu não trouxe aqui os dados do emprego, mas eu tenho os dados todos e neste período, de 2000 até 2010, que vem das contas nacionais, com exceção do setor da agricultura, o que também é uma coisa que a gente não percebe muito, é o setor da construção que tem criado mais postos de trabalho. Okay. Isso é verdade. Mas estamos a contar sobre o emprego dos angolanos ou o emprego global? Não, porque a gente não sabe o emprego global. São ocupados pelos chineses? Os chineses, claro. Não, é o emprego global. É o emprego global. Ok. Portanto, os angolanos estão. Pode ser interessante saber a proporção disso. Pois, mas só que para a gente saber isso, teria que fazer outro tipo de abordagem. Porque as contas nacionais não aborda nessa perspectiva. Ou seja, o emprego é o emprego de toda a força ativa que reside em Angola e que contribui para a geração do produto interno. Então, sem contar realmente as facilidades delas. Exatamente. Isso, nós só podemos obter isso através de estudos sobre o emprego. Os estudos sobre o emprego, então, damos, de facto, a participação da mão de obra que migra, da mão de obra que vem. Isso aí já é diferente. Agora, as contas nacionais, que hoje a gente se baseou, ainda não. Professor Álvaro da Rocha, muitíssimo obrigado pela sua brilhante apresentação e também por esses quadros realmente muito elucidativos. Eu fiquei, uma das questões que está aqui a inquietar-me e eu gostaria de ter um pouquinho melhor elaborado, relativamente aos salários baixos versus competitividade. Portanto, quando falamos do elemento como é que Angola se iria enquadrar na zona da SADC com salários deste nível. Bem, quando nós olhamos para a realidade daquilo que é a China hoje em dia, que é, portanto, a fábrica do mundo, sabemos também que, comparativamente aos outros países, tanto aqueles industrializados como aqueles que estão, chamamos, os BRICS, a China é um dos países com salários mais baixos, mas mesmo assim muito competitivo. Então gostaria que pudesse-me explicar um pouquinho como é que esse paradoxo se enquadraria para a nossa realidade. Sim, os salários baixos, uma economia que se baseia em salários baixos, é sempre competitiva, claro. Pagando mal aos trabalhadores, mas naturalmente você consegue vender a preços mais baixos. Vocês seguramente que acompanharam o caso de Bangladesh, certo, em que um prédio de 4 ou 5 andares tinha não sei quantas fábricas de vestuário, confecções e textos, não sei o quê, e que aquilo depois desabou tudo. Eram fábricas que recorriam ao trabalho infantil. Certo. E os adultos lá trabalhavam, o seu salário mensal era à volta de 20 euros. Evidentemente que o Bangladesh exportava aquilo tudo. E, inclusivamente, com a conivência das grandes multinacionais do setor têxtil e das confecções, que tinham deslocalizado as suas empresas para lá, porque mão de obra barata. Portanto, basear um modelo de competitividade em mão de obra barata não tem habilidade nenhuma. Portanto, explora-se. No fundo, quando eu falava há bocado, na tal acumulação primitiva que aconteceu na Europa, nos países da Europa e nos países hoje desenvolvidos, foi um modelo de acumulação primitiva baseado na exploração do fator de trabalho. E essa exploração era justamente baseada em salários baixos. É o que acontece. Não é só na China. A Índia provavelmente até terá salários ainda muito mais baixos do que os da China. Portanto, é isso que significa um modelo baseado em salários baixos. Mas a China está a inverter isso. Só. Porque a China está já a ter problemas com as suas exportações. Até agora o mercado externo foi um dos grandes, as exportações chinesas foram um dos grandes fatores de crescimento da economia chinesa. Mas isto hoje está, pronto, como todas as coisas, evolui em termos de uma curva semicôncava e está a atingir alguns limites. Portanto, os incrementos de rendimento da China baseados na exportação estão a diminuir. Então a China está-se a virar para o mercado interno. A China hoje é apontada como um país que conseguiu, penso que em 10 anos, reduzir 250 milhões de pessoas da pobreza, tirar da pobreza. Ora, isto significa que aquele rendimento dessas pessoas deve ter aumentado. Certo. Portanto, a China já percebeu, e a inversão, se calhar não uma inversão, mas começaram a atender muito mais ao mercado interno como um fator de crescimento futuro da economia. Ora, para que isto aconteça, e foi o que eu referi relativamente à diversificação da economia, nós temos que ter salários. Tem que haver remunerações para que as pessoas possam formar, criar uma procura interna para sustentar a rentabilidade das empresas. Mas se nós olharmos para países com economias mais estruturadas, a sua competitividade é baseada em salários elevados. É baseada na produtividade. Se olhar para a Alemanha, se olhar para a Noruega, para a Suécia, para a Holanda, são países onde os salários... E daí, serem países chamativos para a imigração. Certo. Hoje, os países, alguns países europeus em crise, para onde é que estão? Estão a ir os jovens. Para esses países. Porque o salário que vão aí oferir é 3, 4, 5 vezes superior ao salário que estão. Mas isso é possível graças aos índices de produtividade. E esses índices elevados de produtividade são possíveis devido às qualificações do recurso humano. E são essas qualificações do recurso humano que permitem ter salários elevados. Ou seja, com recursos humanos qualificados bem pagos, nesses países, numa hora, são capazes de produzir 100 pares de sapatos, enquanto que em países de salários baixos, numa hora são capazes de produzir 50 pares de sapatos. Esta é que é a grande diferença. O país é na mesma competitivo, com salários elevados, porque tem uma elevada produtividade. Portanto, dividir o custo de fabricar sapatos por 100 pares ou por 50 é diferente. Certo. Por 100 pares fica o par de sapato muito mais barato. Portanto, era nesta, muito obrigado, nesta perspectiva. Nelson, faz favor. Stefano, sou do canal da Rocha, muito obrigado. Eu acho que a comunicação que faz deve me convocar a fazer essa distância. Precisam tomar contacto com isso. Não sabe, meu caro amigo, eu comecei a dar aulas em Portugal, quando estava a estudar, antes de ter acabado o meu curso, eu fui monitor. Enfim, não dava aulas como monitor, evidentemente, eu dava apenas a pasta do professor. Ali e tal. Mas, pronto, comecei a aprender. Eu dou aulas desde 1971, foi quando eu acabei o meu curso. Estive em Angola e, portanto, eu, a experiência de dar aulas. E é por isso que tenho, às vezes, facilidade em expor e transmitir algumas informações. Exatamente. Por isso, o meu convite foi ficar bem. Então, professor Dr. Alves da Rocha, um analista, não me lembro quem, critica os africanos de uma maneira geral nos seguintes modos. Os líderes africanos pegam um livro, leem e no dia seguinte tomam decisões. Sentem consciência da sua própria condição. Esta crítica tem a sustentação, sabemos que não é tudo gratuita, me convoca às vezes a convocar pessoas que é uma análise realista. É preferível começar a pensar numa Angola que cria condições para começar a diversificar a economia com microempresas cuja complexidade de conhecimento é mais baixa do que entrar em níveis macroeconômicos cuja dimensão ainda é muito elementar. E nesses modos eu perguntei quais são as variáveis concretas para termos microempresas. A Lei 30 da 11, os programas são bastantes, ou ainda existem carências de variáveis para começar a ter microempresas? Não, olha, a primeira observação que eu tenho a fazer sobre isso é que as economias, os tecidos empresariais das economias têm que ter tudo lá. Têm que ter tudo. A capacidade de criação de emprego das pequenas e médias empresas é maior. A economia alemã, que é a maior economia europeia, que é o motor do crescimento económico da zona euro, tem 75-80% de pequenas e médias empresas. De alta tecnologia, mas com maior facilidade de gestão e de coordenação de todas as fases dos processos produtivos, mas também tem grandes empresas. As empresas de construção de automóveis são várias empresas. Você tem a BMW, tem a Mercedes, tem a Audi, tem a são suportadas por microempresas. Ora bem, e através de sistemas de subcontratação, fica mais barato às grandes empresas subcontratar a produção de determinados componentes para os automóveis do que criar departamentos na grande empresa para fazer isso. E, portanto, há esta relação. Assim, os tecidos têm, de facto, de ser constituídos por grandes empresas e por pequenas e médias empresas. Neste xadrez, ou nesta matriz de fornecimentos, de relações, que o Michael Porter chama-lhe os clusters. Os clusters são, no fundo, uma rede alargada de relações entre as empresas, produtivas, empresas de comércio, de prestação de serviços, dos bancos e por aí fora. Ora, nós aqui, atenção que referi isto, nós temos uma série de instrumentos. O Estado, nessa perspectiva, tem criado uma série de instrumentos para facilitar a criação de empresas. E a nossa aptidão aqui, para já, de acordo com a nossa cultura industrial, a cultura empresarial, é no sentido de criar, de facto, pequenas e médias empresas. São essas com as quais nós lidamos e reservarmos as grandes empresas para situações de parcerias com empresas renomadas estrangeiras, porque essas têm a obrigação de dominar determinadas matrizes tecnológicas, são empresas que têm a obrigação de dominar faixas de mercado internacional. Essa poderá vir a ser uma via, essas parcerias, se forem bem feitas e se forem feitas na base de princípios de solidariedade, de parcerias, de honestidade, pode ser uma das vias para que nós possamos aumentar a nossa competitividade e mais facilmente a gente integrar-se no mercado internacional. Porque essas empresas têm uma capacidade enorme de inovação. E nós ainda não temos sistemas. Porquê é que nós estamos um bocado longe, ou ainda bastante longe, da África do Sul? Porque a África do Sul, para além de ser a maior economia africana, é a primeira economia africana. É uma economia que tem um acervo científico e tecnológico que mais nenhum país africano tem. Ora, isso confere-lhe muitas vantagens comparativas. E como é que a África do Sul foi adquirindo esta capacidade de inovação ao longo dos anos? Mas, quando a África do Sul, e vocês lembram-se disso seguramente, devido ao apartheid, ficou sujeita a sanções internacionais, a África do Sul teve que se fechar. Mas como tem 40 ou 42, não sei se são milhões de habitantes, não é? A África do Sul, não sei, ou 30 milhões, ou 20. São 46. 46, isso é a ideia. Por força das sanções teve que se fechar e então criou uma armadura industrial na base do seu sistema científico, do seu sistema tecnológico, e permitiu a inovação. E hoje, a África do Sul é aquilo que... Ora bem, nós ainda vamos... Nós não temos aqui sistemas... Estamos a tentar criar. Há muito boa vontade, no sentido... Há verbas no Orçamento Geral do Estado para promover a inovação, para montar aí sistemas de... sistemas científicos e de pesquisa, de investigação, mas essa a parceria poderia ser uma via para que nós conseguíssemos adquirir melhor estas, ou dominássemos estas matrizes tecnológicas. Mas existe muita coisa já que eu tenho, portanto, e eu volto a referir. Eu, por vezes, quando me encontro com o José Severino, eu digo isto, eu acho que a nossa classe empresarial não tem tido a dinâmica e a vontade suficiente para romper, digamos assim, estes obstáculos. Portanto, a nossa classe empresarial prefere estar ligada ao poder político, porque é mais fácil, estando ligado ao poder político, saber quais são as oportunidades, aproveitar essas oportunidades antes que outras pessoas o façam e obter financiamento. Ora bem, assim a gente não vai. Assim a gente não vai. E volto a referir que a pauta aduaneira, há muita discussão à volta da nova pauta aduaneira, mas na verdade isto foi uma boia de salvação para a classe empresarial que não consegue competir com a maior parte das empresas. Mas a pergunta que se coloca é esta: e o que vai acontecer depois de 2016? Será que Angola adere mesmo à zona livre comercial? Deve se aderir, a pauta aduaneira acabou. Sim. Zero, fiquem zero, zero. E até 2017 vamos ter capacidade de aumentar a produtividade, a competitividade, as qualificações, etc. Porque há muita coisa que nós temos de fazer, que depois fica no papel. Fica no papel. Porque quem deveria ter estas dinâmicas fica na passividade, porque era possível obter aquilo que querem de uma maneira relativamente fácil. Isto não quer dizer que não existam empresários e empresas com outra postura. Infelizmente, nós vamos tendo aí um conjunto de jovens, alguns dos quais até estão a regressar ao país, que se formaram, sei lá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, e que têm do empreendedorismo um conceito absolutamente diferente. Um conceito de uma maior autonomia. O problema é que quando eles vão, quando pretendem utilizar os instrumentos que estão criados, encontram dificuldades. Porque, uma vez mais, aqueles instrumentos acabam por estar dentro de um círculo que, para entrar lá dentro, é um problema. Tem que estar sociedade, está aqui nos jovens que vieram com capacidade de empreender. Querem avançar com empreendimentos e dizem: ah, isso já é pá, interessante e tal, não sei o quê, mas eu quero uma pauta. Ok. Uma pergunta para fechar. Eu vou deixar a minha para o fim. Vai responder, mas vou já perguntar. Disse que dá aulas desde 1971. E desde 1971 até 2014, houve várias vertentes em termos económicos que viu no nosso país. Foi o monopartidarismo, depois vem o mercado aberto. Como economista, qual é o seu sonho para Angola? Você ainda tem um sonho para Angola? Podia ser Ricardo. Essa podia ser realmente a pergunta do fim. Essa vai ser a pergunta. Pode responder no fim. Ok. Vamos lá. Quando se refere ao crescimento populacional, diz que varia a espera de dados que o censo poderá trazer esse ano. Acredita que esse censo poderá trazer dados concretos, porque partindo do princípio de que existem já várias falhas para ser implementado em forma de chegar na Angola profunda. Depois, outra coisa, só quero verificar, segundo dados da população da África do Sul, em 2012, tinha 51 milhões de pessoas. África do Sul? Sim. 53 em 2003. Em 2003. Estão a ver as tecnologias? 53. Ah, já está. Ah, ok. É que se fosse o meu telefone, eu ficava meio com esses dados. Eu estava com a ideia de 42, 45 dias. Mas... Ok. Obrigado. Desculpe, qual foi a pergunta concreta? Do censo, não é? Sim. Do censo. Eu hoje li um artigo, que até foi a Regina Santos que me fez em cima desse comentário, de um economista norueguês, que punha justamente em causa o valor das estatísticas em África. E punha em causa por razões de natureza política, não por razões de natureza técnica. Porque hoje as metodologias estão disponíveis. Quer dizer, não há segredo nenhum em como é que se organiza um censo. Não há segredo nenhum em como é que se faz o questionário. Que perguntas é que devem constar do questionário? Porque todos os países do mundo fazem censos. E as perguntas não serão muito diferentes, apesar de as mesmas terem de estar circunscritas a determinadas realidades sociais e culturais. Isso é indiscutível. E dizia ele que, dava até o exemplo do Malawi, que numas estatísticas sobre a agricultura, oficialmente foi declarado que a produção agrícola tinha sido de 40 milhões de toneladas, quando na realidade tinha sido 25 milhões. E isto foi feito assim por interesses de natureza política, portanto, falsearem as estatísticas por interesses de natureza política. E no nosso caso, nós não estamos completamente isentos desse tipo de acusação. E os resultados do IBEP, ou o IBEP, pode até ser, e sabem que o IBEP já deu origem, já deu asa a vários artigos, sim, a várias discussões na imprensa, em workshops e por aí fora. E no IBEP não está de facto em causa a metodologia que foi utilizada. Não está. Porque ela foi explicada por técnicos especialistas do INE. E a técnica de amostragem que foi utilizada está consagrada, não há dúvidas sobre isso. Agora, a outra matéria tem a ver, de facto, com a divulgação dos resultados e com depois o apuramento dos resultados. E há instituições das Nações Unidas que estão aqui representadas, que duvidam. E que até, eu não vou dizer o nome dessa organização, com a qual estamos até a trabalhar, e que duvidam e sabem que a taxa de pobreza que está calculada no IBEP não é 36%. Não é. Mas pronto, é essa que o governo diz que é e não há volta a dar. Portanto, há sempre esta possibilidade, não em termos das metodologias, das técnicas de inquisição, mas em termos depois dos resultados. Dos resultados. Eu ainda estava no plenamento, portanto, antes de ter sido despedido do plenamento. Foi despedido. A próxima vez vem falar da sua biografia. Foi despedido do plenamento há 2 anos. Estava-se a discutir o IBEP. Planeamento, o ministro e o vice-ministro organizaram o IBEP. E houve uma reunião onde estiveram os técnicos do INE, que estavam a trabalhar o IBEP. E há técnicos do INE, foram os alunos. E no final da reunião, eu depois perguntei, mas, por exemplo, na província de Moxico, eu posso estar a falar de uma taxa de pobreza? Moxico, quando? De acordo com o IBEP, não quero que vocês façam. uma taxa de pobreza de 60%, 65%. Ele disse o problema. No entanto, isso nunca foi dito. Nunca foi publicado, porque de facto admitir. Portanto, depois é a questão de se manipular os resultados. E era o que dizia esse economista norueguês, que de facto há muita influência política na elaboração das estatísticas em muitos países. Sim. E portanto essa interferência política pode-nos fazer duvidar depois da validade e da consistência dos dados finais. Não, olha, eu já passei de facto por várias fases em Angola. Eu, de certa maneira, quando se deu a independência, eu, portanto, acabei o meu curso em 1971, depois vim trabalhar para Angola, de resto ao mando do MPLA, porque eu na altura era militante do MPLA, depois deixei de o ser, porque as desilusões foram aparecendo, como é óbvio. E a orientação que recebemos foi, de facto, descer. Essa orientação, os seus deixam, de modo que pois, vejam como é que está a economia e tudo. E eu e outros colegas meus, nos primeiros anos de independência, nós éramos uns entusiastas do novo modelo de sociedade. Acreditávamos nisso. Socialismo. Exatamente. Acreditávamos. Nós até o estudámos, não apenas por interesse pessoal, como também em determinadas disciplinas que nós tivemos, se abordava esses métodos, essas ideologias e doutrinas, e acreditámos bastante nisso. Mas cedo cheguei à conclusão que não era a via. E tive graves problemas de diferenciação ideológica com Fosse de Lola. Isto, portanto, em 1977, 1978. E o de Lolo até fez sair um despacho em que me proibia de exercer funções públicas em Angola. Portanto, imaginam o que é que eu passei numa situação em que não se podia fazer outra coisa. Foi a questão das aulas, o socorrinho das aulas. Porque eu sempre achei que isso seria um erro, tal como se veio a comprovar. Porque quando nós adotámos aqui o sistema socialista, já ao nível mundial se tinha feito uma agulha. Já se tinha percebido a nível mundial que o modelo estava esgotado. E pouco tempo depois está-se o colapso da União Soviética. E a seguir ao colapso da União Soviética, tudo o que veio por aí fora. E nós continuamos a insistir nesse modelo, o que conduziu, de facto, a enormes desperdícios na aplicação de recursos. Para não falar da questão da guerra. Evidentemente que a guerra veio agravar todas as más opções de política económica que foram feitas. Portanto, olha, eu passei por essas fases todas. Inclusivamente passei pela organização da economia no tempo colonial. Eu saí da Angola apenas para estudar em Portugal, para tirar o meu curso. E, portanto, tenho aqui, de facto, um percurso relativamente longo. De todas as experiências que tive, naturalmente que eu retirei conclusões e tive aprendizagens, e aquilo que se deseja para a Angola é, na verdade, que tenhamos um país com maior igualdade. Eu acho que não há melhor incentivo para que as pessoas sejam felizes e para que as pessoas trabalhem do que saberem-se participantes de um sistema em que as oportunidades sejam conferidas a quem tem realmente capacidade para isso e não de uma forma em que se reservam as oportunidades a quem está ligado à esfera política. Mas também lhe devo dizer que já fui mais otimista do que aquilo que sou hoje. Não sei se viram já, vocês são dinâmicos nessa matéria, se já viram o relatório sobre corrupção e direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano, saiu agora. Sim. Está na internet. E portanto, como dizia, já fui mais otimista, porque quanto à corrupção, eu sinceramente acho que vamos ser obrigados a ter de conviver. Não sei se teremos mecanismos para combater e reduzir a corrupção. Porque falta-nos uma coisa essencial, que é o poder de atuar. E isso não está connosco. Nem está com a sociedade civil. O poder de reivindicação, sim. O poder de escrever, ainda. O poder de refletir, claro, sempre. Mas, quando é isso, estou desiludido. Sinceramente, estou desiludido. E, portanto... Mas também aquilo que eu tenho à minha frente já é muito menos do que aquilo que eu já percorri. Querendo dizer com isto que pode acontecer, mas se nós olharmos para o nosso xadrez político, para onde é que eu posso olhar no sentido de ter garantias de que se essa componente for um dia poder, vai de facto ter esses valores de honestidade, de solidariedade na cabeça e lutar por eles? Não vejo como alternativa. Apesar de eu conversar muitas vezes com o Abel Chico do Rio. Não sei, porque Marx falava no ópio da religião. Se calhar nós também temos aqui um ópio do poder, para quando a gente estiver lá em cima. Quer lá saber do que é que eu disse? Do que é que eu... Ok. Obrigada.